Esse show está sendo filmado pela Polícia Federal, que levantou o dedo e vai dançar. Ok. A capital brasileira do consumo de drogas, hein? Descobriram. 16 começaram a beber pesado. Com 17 cheiraram a primeira fileira. Com 18 tomaram ácido. Com 19 metade deles teve o primeiro colapso nervoso. Passaram no vestibular e se casaram. Mas teve um que não morreu. Ele ficou assim, ó. Ele não pode nem o choro. Que Brasil é uma cidade estranha. Satisfaction. Vamos olhar longe para a parede.